decola, papá Romeu Lima. Torre 35486, ponto de espera, pronto. 5486, autorizado a alinhar e decolar, vento uma centena com 099. A linha decola, 5486. Guardião 07. Mantenha o ponto de espera da OSCA. Mata na OSCA, Guardião 07. Salvador, muito bom dia. Gol no 260, meia milha para o externo, baixado da marca. Ok, o Guardião 07 autorizado da presente direto para o pátio 3. Fomos no solo controlado. Sobrevoo de aeronaves, ok? É, capitano, sobrevoo de aeronaves. Gol 260, continua a aproximação e aguarde pista livre, aguarde autorização de pouso. Na sua escuta. Capitão Romeu Lima na escuta? Isso lá. Decolou 58, chame 1935, Romeu Lima. 1935, graças a Deus, até a volta. Trip 5486, decolado 58, chame 1935. 1935. Tripo Papá Romeu Lima, na minha, escuta, 500 pés, informe visual. E aí, Neto, beleza? Beleza, velho, abraço. Um abraço, vai informar visual com o pouso. 5132 no transponder, o controle em 1 no 9.35, Lima, Kilo, Zulu. Melhor. Só vai escuro da torre ainda, Tripo. Desculpa. Solo controlado, Guardião 07. Sim. Salvador, trip 5486. 5486, contato, vigilância. 5486. Tá. Tomou um pouso. 1-9-62, até 3896. Zulu, Oceano, Chame-Taxi. 3896, estabilizado, X-Ray. 3896, número 2, continua a aproximação, guarde pista livre. Aguarda 3296. Autorizado o táxi para ingresso no 7, Zulu. Papá, informa o tráfego, 12 horas. Ah, ontem no meu pé, via litoral, informa visual. Ainda não, visual ciente, vai informar quando o visual, Papá Romeu Lima. O Kilo Oscar Alfa, mantém um no meu pé, via litoral, tem um 44 prosseguindo rumo, fala de Itapuã, barra. Ciente, eu tenho o mesmo aqui no Ticker, ok? Copiado. Controle, bom dia, gol no 270, informação Oscar. Gol 260, solo às 14 horas, Zulu, libere a direita, chame o solo 219. Direita 219, 60. E identifique, prossegue via para 4.016, 10 no mesmo ajuste. Via até 4.016, gol no 270. 3896, cheque trem. Baixado, travado. Autorizado pouso, 1-30 graus, 1-0 nós. Então, 3896. Autorizado, 3896. Boa tarde, 1-7-3-8, informação, Oscar. 3-8, identifique para o 050 na maré. 050 maré, gol 1-7-3-8. Ligado no Pátio 3 da Corte. Ciente, frequência livre. Kilo Zulu, autorizado de decolagem, já tem terceira do Airbus Pouso 090, 120 graus 092. Confirme a prova do destino? Vale, pronto, Palhaçóis direto? Isso, qual seria? É, 290. Livre? É, tio. 5486. Quilo Oscar. Pois não, Quilo Oscar. E olha, Palhaçóis sobrevoo sobre agora o farol da Barra, retornando para a Vera Cruz. Ok, Alfa, livre frequência, tem uma pouso, comando. Graças pela atenção, até mais tarde. Até mais. Patrulha, muito bom dia, do Babatango Lima, aqui o Zulu, decolou na sua escuta. Aqui Zulu, Gol Leval, uma centena vigilância. Gol Leval, uma centena Zulu. Firmando, Mansub mantém inicialmente 4 mil pés. Libera das restrições para Lima, aqui o Zulu. Negativo, está autorizado para seguir direto, porém mantendo 4 mil pés. Ah, positivo então, irmão. Mantendo 4 mil pés direto, Lima, aqui o Zulu. Mano direto, conquista da presente, Lima, aqui o Zulu. Está autorizado, Zulu, 4 mil pés direto, conquista, aguardando para subir uma centena. Positivo, direto, conquista da presente então, Lima, aqui o Zulu. Mantendo 4 mil pés. Controle de Salvador, é o Triplo Papá Rosa Lima? Prossiga, Lima. Decolado do Costa Azul, com destino agora no CIA. Autoriza a proa direta? Livre. Grato. não. Bravo, Kilo Índia, Salvador, Prosilga. Vivo Índia, confirma a altitude que irá prosseguir. A gente está fora da CTR, espaço aéreo Golf, está livre a frequência para coordenação com tráfegos locais, informando vertical para Alagoinhas. Confirme estimado para Alagoinhas 1510. Ativo. Pato 86, chamando Recife agora, 288, tem um bom voo. Pois 88, gente, o trip 5486. Positivo, hein? Bravo, Kilo Índia, Salvador. Piado, Bravo, Kilo Índia. Prossegue na frequência livre, reporte para retorno e ingresso a CTR Salvador. Cruzando 060 para 4000, gol no 270. Positivo, confere 2000 na proa de duna, com 1015 forma estabilizada. Até 2000 na proa de duna, reportará estabilizado, gol no 270. Gol no 738, em redução para 2009, mantém 050, tem um tráfego agora, posição de 2 horas 10 milhas, mantendo 4000 rumo sudoeste. 2009, 5000, mantém o 050 aqui, 1738. Controle Salvador, o Papa Romeu Lima já avisou com o pouso. Ok, Romeu Lima, livre frequência. Abraço, Guto. Um abraço, grato. Até o retorno. Mantenha proa limitado pelo localizador sob vetor para sequenciamento. Está autorizado prosseguir da presente para 3000. 3000 mantendo proa limite lock, 1378. 1738. Positivo. O Lima aqui no Zulu, o tráfego está sendo superado agora, posição de 3 horas. Está livre ascensão a centena. Agora o Lima que usou. 738 para 2000 nesta Pro Intercept, informando estabilizado. 2000 Intercept nessa Pro, 2338. Charlie Mike, Salvador, prossiga. Confirme o código acionado. Papa, papa, opa, Charlie Mike, acione 0222, prosseguindo via corredores para Salvador, ajuste no 095. Estabilizou o gol no 270. Oi, 1862, tem um pouso no 270. 1862 no 270. R38 em redução para aproximação, segue tráfego da companhia agora 5 milhas à frente, já reduzido. Está livre ele, se informa estabilizado. 738, seguindo o tráfego, reduzindo. Salvador, bom dia, Gono 270. R270, autorizado o pouso, 1 centena de graus com 11 nós, check 30. Livre pouso na 10, baixou e travou, Gono 270. 95, a intenção é Guarulhos no 340. Guarulhos 380, proposto, é uma gentileza. Se eu conseguir se coordenar com o centro do Recife, para a gente fazer a mesma rota preferencial para São Paulo, Congonhas, só que para Guarulhos, para a gente utilizar a mesma aerovia e a gente vai estar chegando pelo setor norte. Será que é possível? Eu vou entrar em contato, porém a aliança já é, a probabilidade de aceitar é muito improvável, ok? Porque fica sob a autorização do CGNA essa alteração. Ah, tá entendido. É que a rota esse horário não é de muito movimento de tráfego aéreo e a rota para São Paulo é bem mais curta. Mas tá bom então. Eu aguardo na disputa. Muito obrigado. Ok, mesmo assim eu vou entrar em contato com o centro para fazer a solicitação. E confirmando a 380 nível. Imagina, agradeço. Muito obrigado. Pode Charlie, Mike, não estou copiando esse modo Charlie. Acione 0222. Que o precede, 37 da companhia 5 milhas à frente, continua aproximação e vai de pista livre, gol no 738. Guardando livre, 738. Paulo Salvador, boa tarde, gol no 260, sente na informação papá, autorização Recife 390. Afirmativo, papá confirma, número 2 para cópia, Recife 390, guarda gol no 260. Mais alguns instantes para cópia. Aguardando. 3895 na escuta. Ok, como já informado anteriormente, o centro negou a rota preferencial. Pronto, copo 380, a preço 50, Guarulhos. Salvador Guarulhos, autorizado no nível 380, rota Upper Whisky 50, decolagem down no zero, primeira curva direita, perfil da saída da Euleda, após Leda, voa direto posição Bidev, onde intercepta a rota Upper Whisky 50. 5160 no transponder, o controle em 1 no 9.35, tá 3895. Correto, 02 ao portão, é próximo do pronto para acionamento, puxe. 1 260 copia, o 390 Recife. 260 copia. 1 260 Salvador Recife, autorizado o nível 390, rota por isso que 58. Decolagem no zero, primeira curva esquerda. Prefira saída Pulca, transição Caju. 51 no transponder, 5935 ao controle, 1 260. 390 da uniforme Whisky 58, pista 10, curva esquerda, Puca, Caju, 5151, transponde, 1935 no controle. Correto, 03 é o portão, reporte quando pronto para acionamento, puxe. Reportarei. Colo Salvador, bom dia, gol no 270, livrou. Gol no 270, táxi via Alfa Juliette 04, o portão. Alfa Juliette 04 no 270. Paulo, bom dia, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, a intenção é corredor forte? Afaste no forte, quantas milhas? 30 milhas, copiando, confirmando. Gente, o Victor Mike Quebec, Salvador, mil pés, decolagem da 1-7, primeira curva esquerda, corredor forte, afaste até 30 milhas de Salvador. Aciona o padrão 01161 no transponder, 10935, Victor Mike Quebec. 01161 vai acionar. Confirma o PLB? 02. 1086 agora, bom voo. Grande abraço a você, boa sorte. Ok, Alfa Charlie Mike, confirmando, a ponta da ilha seria a ponta norte da ilha. 38, solo 22, solo 21, decimal 9. Vai chamar, boa tarde. Vitor Mike Quebec, bom dia, acione e chame para o táxi. O Charlie Mike está autorizado a longa final da 1-0, informando o visual com calma. Ah, tem mais chance. Vai estar a longa final da 1-0. Prossiga, Zulu. 5 portão. Alfa Juliette com 0-5. Dado no 5 no 5, Whisky Kilo, confirmando Lima, Kilo Zulu. Vitor Mike Quebec autorizado a alinhar e decolar, vento 120 graus, 10 nós, Quebec. Firme para Salvador? Gustavo Kilo Índia, prossiga. Que estacionado 01121. Que está autorizado, 2 mil pés na proa de duna, agilizando o Bravo Kilo Índia. Alfa Mike Visual? Afirmativo. Agora com a torre 1862, tem um pouso. 18.000, obrigado, bom dia. E o Alfa Charlie Mike? Alfa Charlie Mike, pouso no 10 ou 17? 17 se possível. Chame girando base pela direita. Afirmativo, chama aí girando base pela direita, Alfa Charlie Mike. Vitor Mike Beck decolou os 25, esquerda, cruza o campo, final da 28, chame cruzamento efetuado. Esquerda, ao cruzar, reportará Mike Quebec. Na sua identificação e chame Recife 1288. Confirmando calibre ascensão para o 035. Está negativo, ainda mantém o PENS até a liberação do controle, ok? Está mantendo agora. Bravo, que o Índia poderia confirmar o equipamento? Equipamento é o Papa Alfa 30, senhor. Copiado.